وانا Você cuspiu na cama que tanto dormiu Difamando amor que sempre te serviu E eu achando que te conhecia Diz que foi zero maravilhas tudo que vivemos Que a minha cama no mercado é a pior que tá tendo E eu achando que te conhecia E você disfarça a mão Fingindo que tá bem Pagando sorrisos, pagando inverdades Pagando de sem saudades Eis é tudo igual Quando termina começa a falar mal Eis é tudo igual Fica secando pra não dar certo com a dual Eis é tudo igual Quando termina começa a falar mal Eis é tudo igual Fica secando pra não dar certo com a dual Já tô amando outra de propósito Se eis fosse bom Deus não mandava amar o próximo Ai, ai, ai. Mas estranho de reis é só com você. Ah, não tem jeito. Rapaz, não dá não, viu? Vai, meu Deus. Bora! Você cuspiu na cama que tanto dormiu Difamando o amor que sempre te serviu E eu achando que te conhecia Diz que pois eram maravilhas tudo que vivemos Que a minha boca no mercado é pior que tá vendo E eu achando que te conhecia Tá tudo ruim E você disfarça mal, fingindo que tá bem Pagando sorrisos, pagando liberdade Pagando de ser saudade Diz vocês, vai! Eis é Quando termina, começa a falar mal Eis é Tudo igual Fica secando pra não dar certo com o atual Eis é Tudo igual Quando termina Começa a balamar Eis é Tudo igual Fica secando pra não dar certo com a tua Já tô amando outra de propósito Se eis fosse bom Deus não mandava amar o próximo Oi bebê, se eis Faz muito bom. Barulho aí Goiânia Valeu, valeu Beto Ronaldo Obrigado gente Sucesso, Foi demais bebê, obrigado viu cara